Salvador, é o Anisete 6721, cliente da Uniforme para Fortaleza. 6721 em uniforme, confere a informação em curso, Fortaleza 330, eu tenho pronto para cópia. Positivo, senhor. Webjet 6721, Salvador Fortaleza, 30330, decolando no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Frotti. Depois do Lu, 19 a rota, o transponder é o 51110 e o controle 120.8.6721 da Web. Autorizando Fortaleza no 330 pela Upers do Lu, 19. Assim sem ADS, primeira curva esquerda. A subida é Momo, transição Frotti. Transponder é 5110, controle 120.8, Webjet 6721. Cotejamento correto, 04 portão, reporte quando pronto. Reportará quando pronto, 6721. Fala Salvador, passarido 2230. 2230, passarido, táxi via Alfa Juliette, posição remota 14. Quando o atento sinalizador? Alfa Juliette, posição 14, 2230. Vamos chamar pelo para ingresso no circuito, frequência 118 desse momento. 268612, é cruzando na lembra. Salvador, é cruzando na lembra, na praia do Floresta Pão, já avisou pro campo. É cruzando na lembra, tem autorizado o cruzamento do eixo da 110, reporte final do 107. Azul 4076, Solo 09, chame Solo 121.9. Oi, Zonazo, bom dia. Salve, bom dia, Azul 4076, Taxi Alfa Juliette 03, o portão. Boa tarde, Alfa Juliette, até 03. Cruzou novembro, autorizado pelo sistema 97, vento 190, grau 079. Livre pouso 17, cruzou novembro. atrás de voo no 74 da Rio Farm. Autorização Campina Grande, nível 250. 5 voo no 74, aguarde por gentileza. Aguardando 74. Pronto para cópia? Pronto para cópia, 754. Uno 754, Salvador Campina Grande, 390 ao nível, outro Zulu 10 é a rota. Decolada 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída PUCA, transição CIPAR. 51 no 2, um transponde o controle, 120, décima 8, Uno 754. Novembro, no colo 12, autorizado até o Pátio 5, a estação na frequência livre. Sente então, guardinho 11, estética, que irá coordenar com o centro Recife. Obrigado. É o número 2 na aproximação, iniciei edição para 170 nós. Autorizado para 2.000 pés, 1.016 é um ajuste. Após pelo, autorizado ILS, a forma estabilizada. Afirmativo, vai iniciar a redução para 170 nós, número 2 na aproximação, 1.016 o ajuste, após pelo, autorizado o ILS, voo no 697. Salvador, boa tarde, o TAN 3144, transfere informação do uniforme. 044 desça na chegada a Mário para 2.000 pés, cumprindo a restrição ETAP, faz o localizador. Para 2.000, desce via, informarei estabilizado. Afirmativo, cumpre a restrição de altitude da carta, 3.144. Desculpa, não compreendi. Está livre das restrições ou é para cumpri-las? Para cumpri-las. Em ETAP no 50, após ETAP desce para 2.000, faz o localizador, ajuste 1.016. Para 3144, teste então para 2.000, via, respeitando as instruções, informarei se aplicando. Controle Salvador, boa tarde, está 3566, informação uniforme, passa 190 para 170. Está 3566, desce para 2.000 pés, ajuste no 0, 16. 3566, observe a restrição da carta. Ok, descendo a 2.000 pés, no via, chegada a Mari, está O Webjet 6721 na posição 4 para o puxo acionamento. Webjet 6721 04, pontão, coordenação aqui, pessoal, levanta para o táxi. Pontará para o táxi, 6721. 2733, São Paulo, hoje não sai, autorizado pela esquerda, vai estacionar a frequência livre. Esquerda, aproximitar, frequência. Utilizado no localizador, o voo no 697. Voo no 8697. 286. Salvador, boa tarde, voo no 697. Voo no 697, boa tarde, continua a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Aguardando a autorização, voo no 697. Paulo, é o 7721-140-120-130 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, antena Recife. Suzuno via Índia, não posso esperar a chamada, 886, altímetro agora 10 no meia, bom voo. 10 no meia via Índia, quando pronto, torre, 721. Salvador, rua 240 do Rádio, informação Uniforme, para Vitória no Cruz, Nova. 30 grau, 079. A Chuy travou a 1,5 milha do externo. Autorizado pouso, pistão no 0, voo no 697. Direita, pesquisa a saída da EL, Leida, após Leida, voa direto à posição Eudes, onde intercepta a rota para o ISC 50. 5126 no transponder, controle 120-8 azul 4089. Doutor 0390 para Vitória, do comando da 190 com a direita da EL, Leida, Eudes, é para o ISC 50 para Vitória. 5126 transponder, controle 208. Confirma apenas o número copiado, eu não consegui compreender. 3-6-0. Correto, repose com o ponto 103. Passarei 2230, Vitória da Conquista, pronto, cópia. 2230, passarei do Salvador Conquista, autorizado nível 200, decola da 190, primeira curva direita. Prefira saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa direto Vitória da Conquista. O transponder é o 5050 e o controle 120.8, passarei 2230. Correto, posição remota, repasse quando pronto. Salvador, o voo no 754, pronto para o táxi, também de 101, autonomia 4 horas e 30 minutos, alterna Fortaleza. 254, pátio Índia, no ponto de espera chama 208, meia altímetro 10, no meia, bom voo. Autorizado pátio Índia, no ponto de espera 10108, meia, com ajuste 1016, voo no 754. 721 na linha, mantém cabeceira 10. A linha mantém na 10, 6721. Bom, 1-6-9-7, solo 2-3, vira direita, chame solo. 1-2-1-19. Direito 2-1-9, Salvador, boa tarde, gol no 697, liberando sua escuta. Táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette, gol no 697, por gentileza. Alfa, reportando da Juliette, gol no 697. Livre decolagem, fica 10, vento 180, grau 08 nós. Livre decolagem, 10, 0, 10, 0, pronto, gol 174. Controle 1, 2, 0, 8. 208, 6, 2, 1. Controle Salvador, EB6721, decolado, solicita a curva esquerda devido à forma atrás. 6721? Afirmo. 6721, contato radar, saída bomba, vigilância no perfil. Vai ter curva esquerda para evitar a forma atrás. 721? Afirmo. Contato radar, vigilância, saída bomba, pela esquerda. Sérgio, abandonando por enquanto o perfil, não vai curvar após 2000 e sim imediato à esquerda, né, 721. O senhor está visual no setor? Afirmo. Entendi que o senhor está visual no setor, estou autorizado. Pronto, visual. Controle, boa tarde, vou na 924, informação e informe. 924, desça para 2000 pés. Observe a restrição na posição etapa e forma localizador, altímetro no 05. Para 2000, atento à restrição no ITAP, voo no 924, reporta PLS. 600, na sua escuta, cruza 170. 600, desça para 2000 pés, existe no 05, observe a restrição na posição ITAP, informe localizador. Eu estarei no localizador 715, sem tráfego, descendo para 2500. Vento 200, grau 08, autorizado decolagem. Autorizado pouso, pistola 0. Livre pouso, pistola 0, autorizado 144. Bota 754, decolada 27, sendo controle 120, decimal 1208, bota 754. Salvador, muito boa tarde, 4, contato radar, vigilância no perfil da Sarapuca. Cliente, solicita pro 060 para dirigir informações da presente, está cruzando 1076. Está visão aí no setor? Ah, sim, uma visão no setor, no 754. Autorizado de desvio. Grato, 74. Pressionou 44, solo 29, vira direita, chame solo 121, décimo 9. Direita 1219, obrigado. Solo 121, décimo 9. Que eu tô 3144, você escuta livrando à direita. Tá estabilizado na LS. Tô no 86. 26. Sou 41, na sua escuta. 3144. 44, táxi Alfa, reporta no seu Juliette. Alfa antes da Juliette, 3144. Fechado, travado. Centro 566, autorizado pouso, pista 10. Vento 190, grau 072. Livre pouso, pista 10, 3566. Prezado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo. Chame pronto para o táxi. 00. 6007. Confirmando 3805 da TAM. 3805. Está no 111 do Pátio 1. 3805, então autorizado Salvador Guarulhos via Lopesolo 16 após Belo Horizonte, após DCT Trip, restante conforme a nota do plano. No nível autorizado é o 340, saída da El Leda, após Leda voa Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco. Decola da pista 10, curva à direita, aciona 5137 e controle em 120, decimal 8. Vai ser então 340, autorizado. esquerda, depois vou abrir. Depois eu pressiono 16 BHZ, depois vou abrir. Decola da décima curva direita, transponder é o 137, controle de 6, 120, por favor, 3805. Cortejamento correto, chame pronto no 1-1 do Pátio 1, 3805. Salvador, Força Aérea 2733, da Victor no Pátio Militar, plano instrumento para recife. Que foi minha aeronave que chamou o solo? É o Força Aérea 2733. Força Aérea 2733 para recife? Afirmo. Superior o horário do plano? Passou para os 20. Gente, eu não tenho o seu plano, vou chegar com a S e retorno. É o Força Aérea 27. 2433, vai checar aqui também. Solo, vou na 806, portão 612, pushback acionamento. Forma de desvios, correntileza, frequência 2085, alterna 2545, gol 754. 2085, 2545, muito obrigado. Claro. 3144, foi liberado pela torre, confirmado o box 1, senhor. Ah, 01, afirma, 01, confirme aí a natureza da situação do paciente, do passageiro. Eu não sei informar, senhor, eu acabei de ser informado pelos comissários aqui durante o táxi, que eu não consegui obter mais informações, só foi solicitado o médico por eles aí. Tá ok, e se tiver também um posicionamento, quanto mais informações a gente passa pra ele sair daqui logo pra melhor atendimento aí. Obrigado. 806, portão 612, aguarde pra puxar, acionar, temos um Embraer na parceira, vai taxar a cauda passando sentido ponto de espera. Só um instante pra gente ver. Gente, mantém a posição. Desça para 050-1015. Salvador, boa tarde. 3566, livrou a pista na Foxtrot. 3566, táxi autorizado via Alfa, tem antes da Juliette. Reporte para ingresso, aguardando o ingresso ao pátio. Ok, livre táxi via Alfa, tem antes da Juliette, 3566. Consegui informação aqui agora, Torre. A passageira, ela está bastante trêmula, pálida. Foi essa informação que eu consegui obter aqui. Gente, trêmula e pálida, 7. Obrigado aí pela ajuda. Tomar posicionamento, 3144? Tá no box ou não? Não, do passageiro. Ah, o acerto, tá antigo. Tá na segunda fileira, Paulo, segunda fileira. Center.